Fala galera, aqui é o Ari, e esse é mais um episódio aí do nosso podcast Pauper View. Hoje é o quarto episódio da série The Best of Pauper. Nós vamos falar sobre o Mono Black Control, e nosso convidado é o André do canal Umotivo. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer, né, ao tempo que o André se dedicou aí para falar com a gente. Essa gravação ela já foi feita há algum tempo atrás. Mas como de lá pra cá a gente teve o GP, o CLM, a gente acabou se enrolando um pouco aqui com a nossa agenda e demorou um pouco para editar esse podcast aqui. Bom, é isso aí. Sobre o André, né? Todo mundo sabe que ele é um cara aí que começou a gerar conteúdo já faz um bom tempo e sempre abordou o Pauper também, né? Que é o nosso formato favorito. Eu pessoalmente gostaria de dizer que ele é uma grande inspiração para a gente e de certa forma, né, ele é um dos responsáveis aí pela existência do Pauperville. Eu acompanho o canal dele desde 2014, quando eu voltei a jogar o Magic, né? Eu lembro que ele fez um vídeo falando, né, sobre os podcasts que ele ouvia de Magic e tal, e até na época ele indicou o Hack dos Cast. E a partir dali eu comecei a me interessar mais pela mídia, né? Já conhecia, mas comecei a ver ela de outra forma aí, ouvindo conteúdo de Magic. Então é isso aí, valeu André. Antes de começar, eu também quero falar de uma novidade para quem nos acompanha, né? A gente já tá aí um ano gerando conteúdo sobre o Pauper, então eu e o Eli, a gente resolveu dar um passo importante aí pro nosso projeto, o Pauperville, né? A gente criou um padrinho com algumas metas aí para melhorar a qualidade do conteúdo que a gente gera. Então, se você gosta aí do nosso trabalho e quiser nos apoiar, a gente vai deixar o link aí do nosso padrinho. Dá uma olhadinha lá nas metas, são metas importantes aí para a gente. E a gente tentou também criar os melhores planos de recompensas para os nossos padrinhos e madrinhas, beleza? Bom, é isso. Bora pro que interessa. Vamos falar de Mono Black. Fala aí, André, beleza? Obrigado aí por ter aceitado bater esse papo com a gente aqui, né, sobre o Mono Black. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Oh, valeu, cara. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, vamos trocar ideia. Beleza, eu tô aqui com ele também. E aí, ele, beleza? Fala aí, beleza? E André, é um prazer tá com você aí. O prazer é meu. Prazer é meu. Obrigado pelo convite de novo. Tranquilo. Geralmente a gente começa falando assim sobre a experiência que cada um tem com o deck, né? Quem acompanha você aí já sabe que você é o seu deck favorito, né? A gente viu você falando isso várias vezes. Você, inclusive, tem um podcast do Mono Black lá no seu canal, né? Eu ouvi ele umas duas vezes já. Faz uns 6 meses, né, que você publicou esse podcast. E agora a gente está gravando mais um aí. Vamos ver se mudou muita coisa de lá para cá. Pois é, faz um tempinho já que foi pro ar e spoiler, mudou bastante coisa. Beleza. E em relação à experiência, assim, você tem jogado bastante com o Mono Black ultimamente? Ultimamente eu tô tentando jogar com decks diferentes, porque eu comecei uma série nova no canal em que eu tento toda semana jogar o torneio Pauper semanal aqui de Floripa com um deck diferente, para eu poder fazer vídeo depois dando minhas impressões sobre o deck. Eu resolvi fazer isso até para eu melhorar a minha qualidade de jogo com o Mono Black, que é o meu deck principal. Às vezes jogando com os outros decks você passa a entender como o cara pensa, né? Então, eu de Mono Black consigo ter mais certeza de qual é a criatura certa para matar, qual é a carta certa para tirar com o descarte e tal. Mas eu joguei bastante com o deck já, eu jogo com ele há alguns anos. Ele passou por uma série de mudanças e eu acho que sim, eu tenho, mesmo assim eu tenho continuado a jogar com ele. Tranquilo. E você, Eli, qual que é a sua experiência aí com o deck? Acho que o Mono Black acho que foi o segundo deck que eu fechei no Pauper, né? Comecei pelo Mono Blue e depois fui pro Mono Black. Na época a gente ainda tinha Rinto Torch, né? Válido no Sim, formato. nossa. Que era totalmente apelão, né? Turno 1 Duress, turno 2 Rinto Torch, turno 3 Rato, recolhe o deck, né? Acabou. É difícil. Essa fase era complicada, acho que pro bem do Pauper, né? Ainda bem que não temos mais isso. Mas é um deck que eu gosto bastante, já tive alguns resultados legais localmente aqui, né? Nas lojas e tal. Gosto bastante, já testei algumas listas diferentes, mais voltadas para descarte, mais voltadas para mais remoções, ou com mais criaturas, algumas criaturas diferentes. Eu acho que é um deck que ele tem uma estratégia bem linear, né? Você não consegue mudar muita coisa, talvez ali você tenha umas 4 ou 5 cartas que você consiga mudar sem alterar muito a característica dele, né? Mas ainda é um deck que permite fazer bastante coisa, e eu gosto de fazer essas experiências, eu acho que é válido. Ah, bacana. É, a gente tenta falar sobre as características do deck, né? O arquétipo e tal. E sobre o Mono Black, algumas pessoas chamam de Mono Black Control e outras pessoas chamam de Mono Black Devotion, né? Devido à estratégia mesmo do deck. Como vocês acham que esse deck é classificado? Seria um controle mesmo ou ele é um mid-range? Olha, eu acho que a maneira mais justa de chamar ele é realmente Mono Black Control. Eu já tentei chamar ele de mid-range algumas vezes, e apesar de em muitas situações ele se comportar como um deck mid-range, principalmente contra outros decks mid-range, né? Porque contra um agro não tem muito o que fazer, né? Contra um Stomp, contra um Goblins, um Red Deck Queens, uma coisa assim. Não tem jeito, cara. Tem que matar os bichos do cara e depois fazer criaturas e tentar ganhar com o Mercador, ou com Corromper, com Gourmet Gangler, alguma coisa assim. Mas às vezes você tá jogando contra um Tortured Existence ou contra um deck mais mid-range assim, que não ganha tão rápido, mas que ao mesmo tempo não trabalha só com late game. E aí você realmente vai ter que ir na base do valor, fazendo o Rato Chiador, fazendo o Raider, né? Comprando carta, atrasando o cara, colocando coisa na mesa e depois tentar drenar o cara com o Mercador pra ganhar. Então, eu acho que na grande maioria das matches ele se comporta como um deck control, mas em algumas situações não acho errado chamar de mid-range, não. Ah, tranquilo. É, sobre a história do deck, até eu pedi pro Eli contar um pouquinho pra gente aí, né? O Mono Black, ele já vem de antigamente, né? Não só no Pauper, mas teve versões aí clássicas em outros formatos, né, Eli? É, eu vou passar rapidamente aqui, a gente vai deixar dois links aqui para quem quiser ver mais detalhes, até as listas aqui desses períodos. Mas o Mono Black, ele nasceu no Pro Tour de 1996, com o nome, na verdade ele ainda não era Mono Black, né? Ele era chamado de Necrodeck. Ele girava em torno de uma carta que chama Necropotência. É, para quem não conhece, era um encantamento de 3 manas pretas que você pula sua fase de compra. Quando você descarta uma carta, você exila aquela carta do seu cemitério e você pode pagar 1 de vida, exilar o topo da carta do seu grimório, né, virado para baixo, e colocar aquela carta na sua mão no começo da próxima end step. Então, tem algumas interações aqui com essa mecânica, né? Algumas cartas de treinar a vida, né? De perder vida, Ritual Sombrio, ainda, né? Rinto Torch também, tinha alguns descartes. E essa lista foi evoluindo com algumas cartas que foram sendo banidas, algumas que foram sendo limitadas. Então, esse deck foi mais ou menos se mantendo nessa ideia. Usava poucas criaturas, normalmente as criaturas com proteção contra o branco, que era uma cor forte na época e que tinha alguma das boas emoções, né, que é o Espada em Arados, né? Então ela conseguiria se manter resiliente contra essas listas aí. Então ele foi evoluindo até que ele chegou, deu uma mudada quando saiu uma outra carta em 97, que é a Pox, que se não me engano em português acho que é Varicela. É o Smallpox, ela... é isso? Não, é a Pox ainda. Uhum. É diferente ainda da Smallpox causa 1 de várias coisas, né? Descarta uma carta. É isso, descarta uma carta, sacrifica uma criatura, um terreno e perde 1 de vida, eu acho. É, a Pox é parecida, só que um pouquinho pior. Ela custa 3 manas pretas e cada jogador sacrifica, perde um terço da sua vida. É sempre um terço, né? Isso. Caramba. Um terço da sua vida, descarta 1/3 das cartas, sacrifica 1/3 das criaturas e 1/3 das lentes, tudo isso arredondado para baixo. Então é um negócio meio suicida se você não souber utilizar, né? Mas montando algo em torno disso aí, nossa senhora, dá para dar trabalho pro oponente, né? E aí tinha algumas coisas para ganhar vida, conseguia sacrificar as criaturas do oponente também para ficar mais fácil aí. Então, assim, era um mix aí de coisas. E aí essas listas foram evoluindo até que no bloco de Odisseia o deck realmente começou a ser chamado de Mono Black Control. Claro, tem várias coisas aqui diferentes, mas bastante emoções, criaturas com um corpo interessante. Uma dos destaques aqui que eu que eu já ouvi falar bastante, é o Laquatus Champion. É uma criatura de custo 6, 4 genéricas e 2 pretas, 6/3. Quando ele entra em jogo, o oponente perde 6 pontos de vida. Quando ela sai de jogo, o oponente ganha 6 pontos de vida e ela tem regenerar por uma mana preta. Eu ouço o pessoal que era dessa época aí, o pessoal fala bastante dessa carta, que era realmente difícil de conseguir se livrar dela, né? Porque ela tem um regenerar de um custo baixo. Quando ela entra, sim, o oponente já perde 6 de vida, ela tem 6 de ataque, então fica difícil de remover ela, né? E no combate ela também vai ficar bem pra frente, né? Então, só exilando mesmo, né? Só exilando mesmo, né? O que nessa época, pelo que eu tava olhando aqui as listas e lendo os textos aqui, não era tão comum, né? Não tinha tantas cartas assim. Então, realmente era um deck bem complicado. Ainda tinha Cabal Coffers, né? Pra poder entrar mais rápido ainda. Então, assim, era um deck bem complicado. Isso, né? Isso aqui, teoricamente, era T2 ainda na época, né? E aí as cartas foram saindo, né, mas voltadas, muitas foram sendo banidas ainda na época. Pra você ter ideia, tem lista aqui com o tampo da adivinhação, então tem bastante coisa aqui, bem, bem interessante, vale a leitura aqui para quem gosta de histórias de decks aí, dar uma lida. E no Pauper, várias cartas dessas aqui, né, foram migradas, né, pro Pauper no começo. Mas basicamente o Mono Black surgiu em Theros, né? Com a saída do. Com o lançamento do Mercador, né? Sim. Então, basicamente, tinha alguns decks mais agros, né? Mono Black e tal, mas essa ideia de deck que a gente tem hoje surgiu aí com o Mercador, que realmente é a estrela do deck, né? O que faz uma das cartas que faz o Mono Black ser tão forte, né? Provavelmente o deck não existiria, não da mesma forma sem o Mercador, né? Ele é o que vira o jogo mesmo, ele é o que faz você... Tá, a gente pode falar mais dele quando a gente for falar das cartas individualmente, né? Mas ele é o que faz o jogo passar do favor pro seu oponente pra você, né? Ele é muito forte. Sim. É interessante essa história aí do Mono Black, né? E tem uma coisa aqui no Brasil, né? Que o pessoal gosta de jogar com deck. E, assim, uma coisa que eu gostaria de citar... que faz parte da história, foi essa mudança do IRL, né, pro MOL, que daí entrou uma carta bem importante no deck, que na versão do MOL, né, que é o Edge to Chainer, né, essa carta é muito forte também. Daí, seguindo o fluxo da história, né, eu acho que a modificação mais recente aí do deck foi a adição dos Monarcas, né, deu outra cara pro deck também, né. Com certeza, uma das matches mais difíceis pro Mono Black, não uma das mais difíceis, mas uma match que eu não acho que seja favorável, acho que a porcentagem de vitória tá menor que 50%, é contra o Kuldota, né, o Boros. Quando tem a versão mais agressiva do Boros, com realmente vários Kuldotas e bichinhos pequenininhos e tal, até dá pra tentar ganhar, porque o cara vai mais all-in. Só que a versão mais mid-range, com o Monarca, fica difícil. E o fato de ter o Monarca preto meio que deixa as coisas um pouquinho mais justas, porque você pode usar o Monarca preto pra roubar o Monarca do cara na hora certa, sabe? Então é uma carta que veio pra você usar de main deck. Eu, pelo menos na minha lista, costumo usar 2 de main deck, mais 2 de sideboard. É uma carta que é outra carta que funciona muito parecido com o Mercador, em aspectos diferentes, né? O Mercador drena o cara em vida e te coloca na frente nos pontos de vida. O Thorn of the Black Rose, ele acaba tipo, dando vantagem em cartas, né? Então ele te dá recurso que não é vida, mas é carta na mão. Então assim que você consegue estabilizar o campo, ele é uma carta perfeita pra você colocar e realmente ter certeza de que o jogo não vai sair de controle. Beleza. Eu tô escutando um chiadinho, não sei se vocês estão escutando também, é só no meu aqui. Eu não estou escutando. Eu tô escutando. Então deve ser daqui. E agora, tem o chiaço ainda? Não, melhorou. Agora tá limpinho. Então beleza. Então vamos usar esse microfone aí. Beleza. Fechou a história? Não sei se ele tem alguma coisa a adicionar aí sobre o Monarca. Não. Depois a gente adiciona na hora que for falar das cartas, acho que fica. Aí dá pra gente entrar melhor. Atualmente, o Mono Black ele tá aqui com 2,36% do meta no MTG Goldfish, né? É o 13º deck mais jogado. É, E, mas assim, é uma coisa comum isso, né? Ele não costuma subir muito. Às vezes, eu acho que ele até já chegou a subir muito no passado, né? Mas faz um tempo que ele tá nessa posição, né? É, teve uma época que ele tava lá entre os três primeiros, mas isso eram uns 2 anos atrás, se não me engano. Eu lembro de ter visto ele lá em cima. O Affinity também, uma época, tava bem lá em cima, tava entre os três primeiros, mas isso faz um tempo já. Volta e meia ele ameaça ficar em sétimo, oitavo lugar ali no metagame, mas ultimamente ele realmente tá lá pra décimo pra trás, né? Uhum. E o que a gente percebe muito é uma diferença, né, entre o online e o físico. Se você for nas lojas aí do Brasil, na maioria delas você vai ver que o Mono Black é bem jogado. Você percebe isso também, André? Com certeza, eu costumo ter resultados muito bons quando eu jogo com Mono Black em lojas, né? E eu não sei te dizer exatamente por que que isso acontece. Eu não sei se o metagame do MOL é diferente. Claro que o metagame do MOL é diferente, né? Até tem um exemplo agora há pouco do Suicide Black. Uhum. Mas eu acredito que o Mono Black se sai realmente melhor no Magic físico do que no Magic online. Agora, o motivo disso acontecer eu tô pra descobrir, porque eu não sei qual é. Tem alguma ideia ele? Não, assim, a gente sabe que aqui no Brasil o pessoal é um pouco mais apaixonado pelo deck do que necessariamente pelo resultado. Não sei se esse é um dos motivos que leva o pessoal a continuar no Mono Black, sabe? De tentar alguma coisa diferente, tentar adaptar ele ao meta local. Mas eu vejo que essas pessoas que se mantêm firme ao Mono Black e alguns outros decks também, elas são resilientes a pensar no escolher um deck simplesmente pelo resultado que ela tem feito. E o MOL tem um pouco mais disso, né? Tem muita gente que tá ali realmente para poder fazer 5-0 e participar dos challenges, então fica jogando bastante com aquele deck e tal. Então acaba sendo um pouco desequilibrado em termos de quantidade de deck, né? Representatividade. Agora, na vida real, que as coisas são um pouquinho diferentes em relação a gostos, né? E jeitos de jogar e etc. Por exemplo, Auras e Mono Black são decks que aparecem bem. Affinity também, a gente viu nos campeonatos ano passado do Nacional e nos Paralelos. O pessoal tava jogando bastante com esses decks, sabe? Eu enfrentei dois Auras. Você vê no MOL quantas vezes você jogando com deck, né, em partidas competitivas, você vai ver o Auras. Tanto que a gente tá na página aqui, aparecem 13 decks e não aparece o Auras. Exatamente. Então, assim, uma outra teoria, te cortando aqui, uma outra teoria que eu tenho é que dois matches ruins pro Mono Black é o Kuldota, o Monarca no caso, né? E o Tron. E o Tron e o Kuldota, eles são decks um pouquinho mais caros de você montar no IRL, né? Os terrenos de Tron estão meio caros e eu não sei se faz sentido, mas eu acho que por nós morarmos onde nós moramos, alguns decks um pouquinho mais caros são mais difíceis de fazer no Magic físico do que no Magic online. Por isso, eu pelo menos não costumo ver tanto Tron jogando nas lojas. Eu sei que tem, claro, em torneio grande sempre vai ter, mas em metagames locais eu não vejo muito Tron rodando. Talvez por isso o Mono Black tenha um pouco mais de chance de ir bem. E é estranho pensar, né, que no MOL, que é muito mais difícil jogar com Tron, aparece mais Tron do que na vida real, né? Pois é. Porque é difícil ficar dando o trigger de flicker e toda hora voltando do cemitério, clicando, né, nas cartas. É muito mais difícil jogar de Tron no MOL, né? Com certeza. O cara que vai num challenge ou num pauper, num nacional, alguma coisa do tipo, pra jogar de Tron, o cara tem que ser muito corajoso, porque ele vai queimar todos os neurônios. Vai passar o dia inteiro, não vai ter descanso de almoço, porque o deck demora muito pra ganhar. Verdade. Beleza, a gente sempre analisa uma lista, né? E a gente costuma pegar decks que foram bem no Challenge. Como o Mono Black, ele é um deck, como a gente citou aí, né, que faz bastante sucesso no físico, eu peguei uma lista que classificou pro CLM. É uma lista aqui do Matheus, né, que escreve artigos lá pra Liga Magic, também conhecido aí como Sanduíche, e foi o deck que ele conseguiu ser campeão da Liga CLM, né, e conseguiu a vaga aí pra disputar a final. Eu acho que é interessante a gente falar dessa lista aí, porque como já que o brasileiro gosta bastante de jogar com um deck, né, então a gente vai pegar uma lista diferente dessa vez. Eu vou começar falando pelos terrenos. A gente vai ter aqui 4 Barrymore, 17 Pântanos e 2 Bojuka Bog. Eu acho que é um número bem padrão, né, de terrenos. Eu não sei o que vocês costumam colocar de diferente aí, mas eu acho que eu jogo exatamente com essa configuração aqui. Eu costumo usar um terreno a menos. Eu tô com 22 terrenos. Eu ouvi o podcast que vocês fizeram com alguma e eu me compartilho dessa raiva de terrenos que ele tem. Então eu sempre tiro um terreno. Tô usando 22. E assim, acho que os 4 Barrymore não tem muita discussão, né? Eu acho que é essencial no deck, evita que você flode às vezes. E as duas Bojuka Bog, eu particularmente acho que é facultativo. Eu acho que depende muito do metagame que você vai jogar. Claro, se for jogar um torneio grande, um challenge do MOL, ou se você for jogar até uma liga no MOL, ou um CLM, alguma coisa assim, um nacional, joga com Bojuka Bog, porque você vai pegar Tron, você vai pegar deck que tem interação com cemitério, vai pegar o de Mirror Alchemy, né? Mas se você conhece seu metagame e não tem muito deck que tem interação com cemitério, coloca dois pântanos no lugar e garante. Porque o Mono Black, ele quer fazer as mágicas na curva, né? Então você quer no turno 3 fazer uma criatura, no turno 4 você quer conseguir fazer, sei lá, um bicho, uma lenda virada, ou dois bichos, ou um bicho, uma remoção. Então às vezes as lendas viradas atrapalham um pouco. E usar mais pântanos te permite usar o Tenders of Corruption, que é uma carta que o Matheus não tá usando, né? Inclusive eu conversei com ele perguntando o porquê da ausência dessa carta, e ele disse que é porque usa terrenos não básicos demais, e aí a carta perde um pouco de valor. Então acho que fica mais ou menos isso. Você joga no metagame que tem decks que precisam de cemitério, às vezes até um Torch to Existence, o Bojuka Bog é incrível, né? Um hate de main deck. Agora no metagame sem muita interação com cemitério, eu acho que pode botar pântano que não tem muito problema. Eu em termos de quantidade de terreno, eu concordo com o que o André comentou, né? Acho que 22 é um número interessante. Acho que não tem muita necessidade de fugir disso aí. Claro, a questão de avaliar o meta é sempre válido. No meu caso, eu utilizo um Bojuka, só que eu utilizo 3 Barrymore e 18 pântanos, porque na minha lista eu estou utilizando 3 Tendros. Então, por essa questão da necessidade dos pântanos, eu optei de fazer dessa forma, né? Eu acho que o Tendrils é uma carta, né? A gente vai falar melhor na parte das mágicas, mas o fato dessa necessidade dos pântanos, né, acaba te restringindo. Agora, em relação ao Bojuka, não tem o que dizer, né? É bom porque você tem um side. Uma carta, teoricamente, com efeito de side no seu main deck, né? E você vem ela na mão, você baixa ela no turno 1, não tem muito problema. Claro, se ela vier muito para frente, também pode te atrapalhar no turno 4, no turno 5, né? Aliás, nos drops 4 ou 5 de terreno, pode atrapalhar, porque você pode, né, perder uma entrada no mercador aí no turno 5. Mas eu ainda acho que é válido, porque os decks que ela vai ser útil são matches ruins para você se você demorar muito, né? Então, quanto antes você puder utilizar o Bojuka, melhor aí para você. No caso aqui, eu acho que ele estava preparado para pegar decks como o Tron, por exemplo, que tem interação com o cemitério, né? Porque ele usa 2 Bojuka e no side ele usa 3 Nihil. E ele também usa a remoção de terreno, né? O Shocking Sands, que é outro sinal de que ele tava esperando pegar Tron mesmo. Acho que ele tava mais voltado pra control, né? Então acho que ele já tinha lido bem o meta local dele, então acho que ele optou por isso aí, né? Sim, bacana. Daí, partindo pras criaturas aqui, né? Vamos lá, tem bastante criaturas, são 20 criaturas. Ele tá usando 3 Combat Witches, 4 Mercadores, 2 Pescador Gourmag Angler, né? 4 Raivoso Pirexiano, 4 Ratos Tiadores, 1 Rato da Cripta e 2 Monarcas. Eu acho que a maior diferença é o Gourmag aqui, né? Não sei como é que tá a lista de vocês aí. No meu caso, eu tô usando 2 Combat e 2 Ratos da Cripta. Essas são duas cartas, e o resto eu tô usando a mesma coisa que ele. São duas cartas que elas não trabalham muito bem juntas, né? Porque a Combat geralmente mata o Rato da Cripta. Então você tem que tomar cuidado para não fazer ela no turno 2, no turno 3 você vai poder usar ela pela primeira vez e baixa o rato antes. Então são cartas que, se você usar, por exemplo, muito rato, eu não acho muito legal usar as bruxinhas também. Acho que tem que equilibrar, tenta somar uns 4 ali, 3 bruxas e 1 rato, 2 bruxas, 2 ratos, alguma coisa assim. De novo, é outra carta que varia muito do metagame pra metagame. E as duas, elas geralmente funcionam contra os mesmos decks, né? Geralmente você quer fazer a bruxinha pra matar um elfo, matar um goblin, matar um bichinho do Stomp, um Delver, desflipado, uma fada. E o rato da cripta geralmente serve pra mesma coisa, né? Pra tentar matar as criaturas de resistência 1 e 2. Mas elas não funcionam muito bem juntas, justamente por isso eu acho que ele tá usando um rato só. Mas é isso aí, o resto, as criaturas tá mais ou menos a mesma coisa que eu. Aqui no nosso metagame, né, na época que eu tava jogando com o Mono Black, tava tendo muito, muito Delver, muito deck de fada, né? E pra enfrentar um ambiente assim, né, você acabou de dizer que o Rathus e a Combat Witch são boas, como é que você colocaria a configuração dessas criaturas, a quantidade, dessa forma mesmo, 3 e 1? Eu acho que contra Delver, a fada é melhor que o rato. Porque ela entra um turno antes. Se você estiver no play, por exemplo, você vai fazer land, passar pro cara, ele vai fazer land e provavelmente vai fazer uma das seguintes coisas. Ou um Delver, ou uma fada marota, ou uma das cantrips dele, né? Ponder, Preordain, às vezes Brainstorm, não sei. E aí ele passa o turno pra você. A menos que ele tenha um Daisy na mão, o que muitos dos Izzet Delver não estão usando, inclusive, você já consegue fazer a fada e deixar ela pronta pra matar a criatura que o cara baixou. A menos que o Delver dele flipe no blind flip, né? Sem ele ver a carta. Ela é uma carta que vai dar muito problema pra ele. E aí é aquela coisa. A única maneira que o Mono Blue, por exemplo, tem de lidar com a fada é voltando pra mão. Né? Ou anulando ou voltando pra mão. E voltou pra mão, você faz de novo. Agora, o Scratch Delver, ele consegue matar a fada. Ele, em compensação, usa menos counters, mas usa as remoções, né? Então, contra o Scratch Delver, talvez o rato seja mais interessante. Porque, por mais que ele custe um a mais e tenha a chance dele ser anulado, assim que ele entra, você só paga um ping em todo mundo e resolve o problema, sabe? Além disso, ele te permite matar os ninjas, os Augurs of Bolas. Às vezes o cara faz um Spire Golem que fica meio chato de matar, porque você se encontra, tipo, pô, tem um Disfigure na mão, o meu Tendrils não tá causando 4 de dano. Aí você consegue pagar 4 manas ali com o rato e limpar tudo. O rato também permite empatar alguns jogos e tal. Mas contra o Mono Blue, eu particularmente acho a fada mais interessante. Fada, no caso, é a bruxa, né? Com Bad Witch. Fada não. A bruxa. Beleza. Tranquilo. Na minha configuração aqui, eu apelei, né? Eu joguei 4 bruxas, 2 ratos e 4 de Sigur. Mas é porque aqui não tinha controle como o Tron, né? É raiva de fada, hein? Meu Deus. Ficou boa a lista. Legal. E acrescentava uma pestilência ainda. E usava 4 Shrivel de main deck também. Beleza. Daí aqui o que eu acho diferente também, que eu não tava usando na minha lista, é o Gourmag Angler. Você continua usando o Gourmag, então? Eu continuo usando. Eu passei um tempo sem usar o Gourmag. Eu testei a Nerf, aquele feitiço de custo 1, preto, que volta a criatura do cemitério de custo 3 ou menos pro campo. E tem o reciclar de 2 genéricos, né? É uma carta que eu testei. Ela funciona muito bem se você tiver uma lista sem Monarca e o Gourmag Angler, né? Porque ela te permite trazer, por exemplo, se você usa Nerf, isso deixa mais legal o fato de você poder usar mais Combat Witches, mais ratos e tal. Então, eu testei por um tempo a configuração de 4 Bruxa, 4 Phyrexian Rager, 4 Rato Chiador e uns 3 Rato da Cripta, com o Nerf também. E isso era muito legal, porque eu fazia turno 2 Bruxa, turno 3 Bicho, turno 4 Bicho e mais um Nerf em alguma coisa que tinha morrido nos primeiros turnos. Então, é uma lista bem diferente do padrão. Só que a vantagem que o Monarca te dá é muito grande. O Monarca não interage muito bem com o Nerf, então eu resolvi tirar o Nerf e colocar os Gourmet Gangers de novo. E eu particularmente acho melhor assim. Às vezes a 5-5 ali, ela é muito forte, principalmente no Mirror, que o cara vai ter que às vezes... Por exemplo, no Mirror, o Gourmet Gangler é ótimo porque o cara não tem como usar Victim of Night. Então isso é muito bom. E cartas como Peso Morto, Disfigure ficam meio fracas, né? Então, eu acho legal os dois marcadores, sim. Às vezes você finaliza o jogo mais rápido com eles. Tranquilo. E o Eli? Suas criaturas estão mais ou menos desse jeito aí? Você joga alguma coisa diferente? Não. Eu acho que, como você comentou de adaptar pro meta, né? Eu também recentemente estou utilizando 4 Combeges. Não estou utilizando Gourmag, eu estou nessa fase ainda de testar sem o Gourmag. Estou utilizando um pouco mais de mágicas. Mas eu acho que é válido, realmente é um corpo muito interessante para você manter. Joga muito bem contra praticamente tudo, né? É difícil ter alguma carta que consiga trocar ou parar bem o Gourmag. Então é uma carta que pode entrar rápido, às vezes no turno 4 você já consegue baixar ele sem problema. Então acho que também vale essa avaliação aí de você ver se o Gourmag vai fazer diferença contra as listas que você tem utilizado, né? Ela é bom que ela segura bastante o jogo também, você não vai trocar, né? Porque o problema do Pyrexian Rage aí do Ratos Cheadores é que quanto um deck mais agressivo, você acaba só trocando, né? O que às vezes não é muito bom, que o cara pode, no Stomp, ele vai tá colocando um Mutagenic, ou agora o Elephant Guide, ou vai estar dando um Vines para poder manter o bicho dele vivo. Então assim, você não consegue bloquear muito bem também. O Gourmag já dá essa diferença no campo, né? Então o cara com já certeza. Avalia mais com o que ele vai atacar, ele já não vai tanto mais pra frente porque ele vai tomar 5 de dano na volta. Então tem todas essas questões que um bicho com um corpo grande assim pode fazer diferença no jogo, né? Exatamente, uma observação pra galera que tá no metagame com muito affinity, o Gourmag Angler é muito forte, considera até colocar 3 cópias, porque o affinity ele tem Frogmite, que é 2/2, e aí tem os bichos 4/4, né, que é o Carapace Forger e o Mirror Enforcer. O Gourmag é incrível pra parar esses bichos aí, você coloca o Gourmag e o cara fica tipo, puta merda, como é que eu vou lidar com isso, meus bichos são tudo 4/4, vou ter que gastar um Galvanic Blast, mais um bicho 4/4 pra conseguir matar esse negócio, e às vezes essa 2x1 é tudo que você precisa pra ter um tempo de voltar pro jogo, né, então, tirando o Gear Seeker Serpent, que é aquele 5/6, o Angler troca bem com todo o deck, então é uma carta bem interessante contra o Affinity também. Fica a dica aí, viu, Ari? Porque assim, é uma match boa pro Mono Black pela questão da quantidade de removals, né? Então se o Affinity não vier tão explosivo, você vai conseguir controlar. E também tem o outro lado, porque às vezes você vai vir com muitas criaturas, o Affinity vem explosivo, baixa muita coisa, vem com os 4/4 e logo vem uma Tog Fling e já era também. Então exatamente. É uma match complicada para os dois lados no final, né? Beleza. Depois a gente pode até falar mais aí dessas matches, né? A importância de cada criatura nessas matches e das outras coisas também, do resto do deck. Então, dando continuidade aqui à lista do Sanduíche, ele tem 17 mágicas, né? Que seriam 4 Attitude Chainer, 4 Assinar com Sangue, 3 de Sigur, 2 Obliette, 1 Peso Morto, 2 Vítima da Noite e 1 Veredito de Get. Eu acho que algumas cartas aqui já são figurinhas carimbadas, né? Tipo o Edito de Shainer, Assinar com Sangue, de Sigur, Peso Morto, o pessoal costuma usar junto ali, né? Com o de Sigur, quando tem Affinity no ambiente. E as outras eu acho que costumam mudar um pouquinho, né? Por exemplo, Obliette, Vítima da Noite. Essas são cartas assim que o pessoal costuma mudar um pouquinho. Pois é, né? Eu não sou o maior fã do mundo de Obliette. Eu reconheço que é uma baita carta e jamais vou rir de quem usar. A carta é muito forte, mas eu não sou muito fã dela. Como a minha lista tem mais drop 3 que o normal, porque eu uso os 4 Chiadores, 4 Ratos e ainda uso 2 Ratos da Cripta, eu não quero ter muitos drop 3 não, porque às vezes a minha mão fica cheia de drop 3 e no meu metagame aqui tem muito Goblins, Red Deck Wins e Stomp. Então às vezes o Obliette é meio lento demais contra esses decks aí. Então eu acabo deixando quieto. Em contrapartida, eu uso 2 Disfigure e 2 Peso Morto. Porque como citado ali, o Peso Morto é ótimo contra Affinity, né? Fica a dica de novo, pessoal. Até porque sempre tem o pessoal que dá no metagame cheio de Affinity aí. O Peso Morto é ótimo pra lidar com a Tog. E também pra fazer os 4/4 do cara ficarem 2/2 e assim poderem trocar com as suas criaturas 2/2, que são quase todas, né? Então, eu não uso Obliette, mas eu não duvido que a carta seja ótima. Eu uso mais Veredito de Get também, eu tô usando acho que 2 ou 3 cópias. E na lista atual eu não tô usando Tenders of Corruption, mas dá pra usar, né? A carta é muito forte também. Na minha lista também não é muito diferente. Acho que a questão que a gente comentou da lista do Sanduíche tá mais voltada pra control, como o André comentou aí agora, né? O Obliette pode ser um pouco lento pra lidar com decks agro. Mas contra Dex Control, contra Mirror, eu acho que é uma carta que pode ser muito bem utilizada, porque você tira o valor dela inicial, né? De você remover a criatura do cara. E ela vai dar devoção pro mercador, né? Então isso num jogo que vai sempre pro mid, pro late game, é uma carta que você vai tirar bastante valor disso aí também. Agora, a relação do peso morto, né? Questão do Affinity. E uma carta que eu utilizo, o André comentou do Zanerf. Eu uso o Green Harvest, que é uma mágica instantânea de custo 2, uma genérica e uma preta. Você devolve a criatura do cemitério para sua mão. E ela tem... Recover, isso, exatamente, obrigado. E aí, o de custo é 2 e uma preta. Então, se uma criatura for pro cemitério vinda do jogo, você paga esses 3 e devolve ela pra sua mão. Se você não fizer isso, você exila ela de jogo. É uma carta versátil por ser instante. O pessoal aqui, a gente sempre já discutiu a eficiência dela, de Unnerf, o Death Denied, que é uma outra carta que eu também estou utilizando ela de side, depois a gente comenta sobre ela. Mas o fato de você poder voltar qualquer criatura, né? O Unnerf fica limitado ao custo 3, então você pode estar voltando o seu Monarca, né? O Thorn of the Black Rose. Você pode reutilizar o mercador que porventura morreu. É, e dá pra ficar usando o rato da cripta, né? Você dá dano em todo mundo e volta aí, dá dano em todo mundo. Exatamente. Então, assim, você consegue tirar um valor muito grande dessa carta. Claro, a questão do recover, eventualmente você precisa utilizar ela sabendo que você vai perder ela no próximo turno, né? Quanto o deck água, você precisa voltar um bicho pra baixar ele pra poder dar block pra ele morrer e você vai perder a carta, mas você tendo a opção faz diferença no jogo. Então, como é um deck que tem criaturas que são eficientes, mas que no combate fazem diferença só a longo prazo, então você poder ser recorrente em baixar alguma carta dessa de novo e de novo e de novo, né? Então vai fazer uma... Vai te dar uma possibilidade a longo prazo de causar mais dano também. Então é uma carta que vale a pena o teste. Todas essas mágicas que retornem criatura do cemitério pro Monoblack, eu acho que vale o teste. Vale você ver qual você gosta mais e qual você adapta melhor ao seu meta, né? Por exemplo, o Green Harvest é bom porque se porventura ele for anulado, ele vai ficar lá, quando uma criatura só morrer, você vai poder utilizar ele de novo. Ao contrário do Death Denied, por exemplo, que você vai utilizar uma vez e se porventura ele for anulado, você já perdeu. Então é uma carta que te dá uma recorrência boa aí e que vai fazer diferença no seu jogo. Agora, de outras mágicas aqui, o que eu fiz teste recente foi uma carta nova de Dominaria que saiu, que é a Barganha Sombria. É uma carta de custo 4, 3 genéricas e uma preta, que é uma instantânea, né? Que você olha as 3 primeiras cartas do seu Grimório, escolhe 2, põe na sua mão, põe uma no cemitério e você toma 2 de dano. É uma carta que eu gostei, coloquei uma cópia só para fazer um teste, eu gostei, eu achei ela muito boa. Pelo fato de você... Porque o Siren Blood, o que acontece? Você compra 2... E você não tem possibilidade de escolher nada, né? Você compra 2 e pode vir 2 terrenos. Então, essa barganha sombria, é claro que é um custo mais alto, a mesma quantidade de perda de vida, né? Então, não faz tanta diferença nisso. Mas pelo fato de ser instante e você poder escolher então, qual você vai jogar fora, e a gente sabe que Mono Black acaba comprando bastante terrenos, principalmente do mid pro late game. Então é bom você poder jogar um terreno fora e poder pegar 2 cartas. Mesmo que uma delas seja terreno, pelo menos você ainda pode tirar valor de uma das cartas. Então é uma carta que valeu a pena o teste e eu acredito que eu vou continuar mantendo uma cópia dela aí. Curiosidade aqui, ele. Você lembra o que você tirou pra colocar ela? Eu diminuí um Siren Blood, eu fiquei com 3. Como é uma carta que compra, né, que faz compras, então eu achei justo trocar uma pela outra. Porém, como ela tem um custo de mana mais alto, eu tirei um Tendrils e coloquei uma remoção de custo 2, que, se não me engano, foi Vítima da Noite, né? Eu acrescentei a segunda Vítima da Noite. Então eu não mexi muito nas curvas e também não perdi o draw, né? Então é um teste que valeu a pena. Claro, você pode estar trocando por outra carta e manter 4 Selling Blood, que eu acho que é uma carta que realmente vale a pena, porque você pode fazer ela. É, você me ligou a 6 ou a 5, por exemplo, você veio com uma dessa na mão, você já repõe logo suas cartas para continuar não perdendo o começo de jogo. Então, acho que não que elas precisem ser trocadas uma pela outra. Você pode jogar com 4 Sunny Blood e uma delas sem problema, que eu acho que você não vai perder tanto aí. Uhum. Eu vi que você diminuiu, então, o Tendrils, e é uma carta que eu testei no meu deck. Eu tava usando 2 cópias ou 3, se eu não me engano. E, assim, eu queria entender, não sei se vocês já usaram e tal e conseguem me responder, em quais matches o Tendrils é importante. Porque às vezes ele acaba sendo um pouco lento, né? É, eu particularmente parei de usar o Tendrils justamente porque os decks mais estavam aparecendo no meta, né? Hoje os 2 decks que mais jogam são o Delver, né? O Square Delver, em que o Tendrils não é uma boa opção, na grande maioria das vezes, porque você vai matar uma formiga com uma granada, né? Que as criaturas são pequenas, o Tendrils geralmente tá lá pra matar coisa grande, pra ganhar vida. E o Stomp, ele até pode parecer bom, o Tendrils contra o Stomp. Só que você geralmente vai fazer o Tendrils no turno 4 ou 5, né? E gastar 4 manas, perder um turno todo pro cara recrescer o bicho dele com Mutagenic ou simplesmente dar um Vines of Fastwood, dói, sabe? Então, às vezes, se tapar tudo e passar o turno pro cara, porque você geralmente vai querer fazer no seu turno pra ele não gastar um Vines quicado, por exemplo, não crescer o bicho dele e aproveitar que o bicho cresceu pra bater. Então, às vezes, você vai fazer no seu próprio turno pra, caso o cara gaste uma mágica de crescimento, no turno do cara a criatura volta ao poder e resistência original, né? Então, ele é uma carta que não funciona muito bem contra buffs e contra mágicas de proteção. Então, eu resolvi tirar. Agora, em contrapartida, contra um Red Deck Queens, por exemplo, em que o cara geralmente não cresce a criatura dele, a carta é muito forte. Ela é muito forte no Mirror também, porque você pode dar, sei lá, às vezes, Mono Black e um Mirror, às vezes, dura 12, 13 turnos, muito mais que isso. Então, um Tendrils num Gourmag pra ganhar 9 de vida, por exemplo, é muito bom. E contra Affinity também é muito forte. Ele é uma carta de custo 4, você geralmente vai fazer no turno 4 e muitas vezes você vai ter 4 Panthers no turno 4. E 4 é o número mágico por Affinity também, que os bichos são tudo 4-4. Então, consegue matar um cara pass forward do cara, ganhar 4 de vida, que às vezes é mais ou menos o que você tomaria de dano. Então, contra o Affinity, contra o Red Deck Queens, eu acho uma carta bem forte. Contra o Wizard Blitz, ele também é interessante, porque o Nivik Cyclops tem 4 de resistência e o Killfiend tem 2. Então, você geralmente consegue matar as criaturas tranquilamente. Uhum. Eu perguntei isso por causa do Affinity mesmo. Como eu tava jogando com mais cópias, né, de Tendrils, eu fiquei com bastante cópias delas na mão. Então eu tava tomando uma pressão ali do oponente, e quando eu achei que eu ia matar e aliviar pra ganhar um pouco de vida, o cara deu um Galvanic no bicho dele. E continua dando pressão, entendeu? É, isso acontece, mas eu ainda assim acho que ele dá um Galvanic no próprio bicho é sinal de que alguma coisa você conseguiu fazer, né? Quando você tá dando Galvanic no próprio bicho é porque as coisas não estão do jeito que elas deveriam estar. É, e tem outra também, né? Às vezes você pode dar na sua própria criatura. Bloqueia a criatura do cara com um rato, com um Rager, e antes do dano você dá 8 de dano, sua criatura ganha 8 de vida, por exemplo. Ou caso não tenha como dar na criatura do cara porque tem proteção, ou porque sei lá, dá na sua própria criatura e ganha bastante vida. Você pode fazer isso. Eu já fiz isso muito contra a Burn. O Burn é um match horrível pro Mono Black, né? O G1 é quase impossível de ganhar, porque são 2 oponentes contra você, né? O Burn e você mesmo. Porque o deck dá muito dano em si mesmo. É Signing Blood, é Rager, é Rato, é Bruxa, tudo dá dano. Até resolver o Mercador, o cara já ganhou de você 3 vezes. Então, o Tendrils, se chegou no turno 4, você pode dar o Tendrils tanto numa criatura do cara, né? Que agora os Burns estão usando mais criaturas, né? Tem a Arqueira, Termo Alquimista e tal. Mas antigamente, quando o Burn era mais, tipo, meio... Burn, sem criatura nenhuma, às vezes dava Tendrils na gente mesmo, funcionava, dava pra ganhar um pouquinho de vida pra aguentar o jogo. É, bacana, legal essa experiência e esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado por esse lado também. É, eu acho que o Tendrils, como o André comentou, né, eu acho que ele não é uma carta automática, assim, Tendrils é perfeito contra deck agro. Eu acho que não é assim, não é tão automático, né, então realmente você tem que pensar bem como você vai utilizar, na quantidade certa. Eu senti isso, porque, por exemplo, eu tava jogando com 3 cópias, e mesmo contra um Boros, por exemplo, eu usei Tendrils, eu estava atrás, né, e acabei utilizando Tendrils, e ele só me deu tempo. Na verdade, ele me deu ali 1 ou 2 turnos, e no final não resolveu nada, porque ela em si, ela não fez nada, né? Ela me ganhou vida, ok, mas também não resolveu o meu jogo. Então, às vezes, você ter uma remoção que entre antes, para depois sim você ganhar tempo com o Monarca, ou você poder dar um Signing Blood, ou você poder baixar seu Mercador. Então, assim, eu acho que ela não é tão automática assim e vai te resolver o problema contra decks de criatura, né? Não é tão simples quanto parece, mas realmente o ganho de vida, talvez você colocar duas cópias de side, por exemplo, em vez de colocar outras remoções pontuais, deixar essas remoções no main deck e deixar o Tendris no side para utilizar contra esses decks também, eu acho que é uma possibilidade aí que vale a pena. Eu acho que muitas vezes, né, você vai contra um deck agro, você vai querer, com quatro manas, você vai querer usar duas remoções em vez de uma só, né? Então pode ser isso. E lembrando que a gente só tá falando disso, né? Porque na lista aqui do Sanduíche ele ainda não tá usando. Mas como o André já falou antes, ele conversou com o Sanduíche e o motivo é a base de mana dele também, né? Acho que é isso, galera. Não vou falar do sideboard por enquanto. A gente pode falar isso enquanto a gente aborda as metas. Falando sobre as metas do Mono Black Control, a gente pode começar aqui a falar sobre o Wizard Delver, né, o R-Scred, e já emendar no Mono Blue também, que, apesar de ser diferente, é igual. Beleza, a gente analisa esses dois decks aí ao mesmo tempo. Bom, vocês têm experiências contra esses decks aí? Como é que é? Olha, da minha parte, eu já joguei bastante contra Mono Blue e um pouco menos contra o Wizard Delver, até porque é um deck um pouco mais novo, né? O fato de usar aí Scred e tal. Mas eu particularmente acho que é um match muito bom pro Mono Black. Eu diria que é 70-30 contra o Mono... Não, contra o Mono Blue é tipo 75-25, assim, é ridículo, na minha opinião. Contra o Scred Delver... É um pouquinho mais difícil, mas ainda assim acho que é um good match pro Mono Black. O que acontece é que o deck não tem nenhuma criatura que realmente seja opressora. Nosso deck tem muita coisa de entrar no campo. Então, no Contra Scred, por exemplo, beleza, o rato entrou no campo, o cara matou. Mas o que a gente quer mesmo é que ele entre no campo e faça alguma coisa, sabe? Ou tire uma carta do cara, ou dê uma carta pra gente, no caso do Rager. O nosso deck tem Combat Witches de main deck, que mata Delver of Secrets, Fada Marota e a Spell Stutter, e que duas juntas matam o Ninja também. A gente tem o Rato da Cripta, que é uma carta de sideboard no main deck também. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa match é que o Rato Chiador flipa Delver. As pessoas às vezes esquecem disso. Eu já esqueci disso. Faz um rato todo feliz, pô, o cara vai perder uma carta. Aí o cara vai lá, coloca, tipo, um Ponder qualquer no topo e flipa os dois Delvers dele, tá ligado? E você fica tipo, puta merda, não devia ter feito isso. Todo mundo já fez isso, eu acho que a gente só aprende quando a gente faz, né? Eu também já fiz isso uma vez, e aí o cara, tipo, oh, valeu, obrigado. Deu assim, putz, verdade, né? Caramba, ajudei o cara. Mas, tirando isso, essa é uma carta que eu tiro no sideboard, tiro as quatro cópias sem nem pensar. Porque o Delver não é uma carta que ele vai tirar no sideboard. Eu nunca vi um Delver tirando Delver no side. Então, o cara vai manter o Delver ali. A gente vai tirar o Rato Chiador. E eles também não tem muita coisa de sideboard pra colocar. O que eles costumam colocar de side contra a gente, tanto o Izzet quanto o Mono Blue, é o Stormbound Geist. Ou aquele outro Eldrazi Sky Spawner, se não me engano. Que é aquele que coloca uma fichinha 0-1, se não me engano. Então, são as duas cartas que eles geralmente colocam, só que, de novo, essa é uma coisa que o pessoal que joga de Mono Black tem que entender. Não é porque o cara baixou um Stormbound Geist que você precisa matar o Stormbound Geist. Ele não é um bicho 9-9 atropelar que, né, que tem tudo. Ele é um 2-2, calma. Baixou o Stormbound, as pessoas geralmente... O cara baixou o Stormbound, você olha na sua mão pra ver se tem duas remoções. Não é assim que funciona, é só um bicho 2-2. E nem bloqueia, porque nenhum bicho do seu deck voa. Então, calma, o cara baixou, ele vai precisar de 10 turnos pra ganhar de você pra bater com o negócio. Então não precisa entrar em desespero e procurar duas remoções. Às vezes o cara já faz um edito, depois faz uma vítima da noite e pronto, lidei com o bicho dele. Aí no turno seguinte o cara faz outro e aí já era, acabou. Vai com calma, espera o cara baixar o Stormbound, ele vai baixar no turno 3 e até começar a bater, até começar a realmente se preocupar. E outra coisa, geralmente o cara baixa o Stormbound, aí ele bate, depois quer fazer um ninja, e aí você mata o ninja, é melhor do que matar o Stormbound. Então acho que é uma das coisas que a gente tem que ficar ligado, né? Geralmente o Wizard Scred não usa muito Relic no sideboard, que é uma carta que incomoda um pouquinho. Então, acho que a única coisa que eles costumam colocar mesmo é o Stormbound, às vezes o Rilling Sandstorm também, mas também não, não incomoda muita coisa. Mas, no geral, eu acho que a match é bem boa. Você falou do Stormbound Geist, né? Outro detalhe interessante, que é a questão de ele ser 3 manas. Normalmente, se ele já tiver, o oponente já tiver essa carta, ele já vai abaixar no turno 3. O que necessariamente é bom pra gente, porque a gente sabe que tudo que a gente fizer no próximo turno não vai ser anulado, né? Porque ele normalmente não joga com Daisy, isso no caso exatamente. Do Izzet, né? Do Squad. E no caso do Mono Blue, quer dizer que, por exemplo, ele deixou de baixar um Spire Golem, por exemplo. Exatamente, Spire Golem é uma criatura difícil. Um pouco mais chata. Então, eu acho que o Stormbound Guard, como você comentou, não entre em desespero, né? Realmente ela não pode bloquear. Pense em melhorar o seu board no próximo turno, nos próximos turnos, para fazer o fato dele não bloquear ser um problema para ele, porque ele vai ter que ficar atacando. Então, ou ele vai atacar ou vai ficar com a criatura morta lá. Então, use o efeito da carta a seu favor, né? Como você comentou, não queira gastar 2 chainers, 2 remoções, um desfigure, porque aí acontece, você dá um desfigure, no outro turno você tem que dar outra remoção pontual, porque você não vai ter nada que cause 3 de dano, né, que não seja um vítima da noite, etc. Então, fique esperto com isso. Muitas vezes você vai dar um chainer, o cara pode dar, dependendo da situação, ele pode dar uma fada, né? Pode voltar pra mão, pode voltar pra mão, né? Então, assim, vai ficar pior ainda a situação. Então, realmente, põe isso na cabeça, né? Não se desespere porque o Geist tá em jogo. E tem outra coisa, né? O Delver, tanto o Mono Blue quanto o Izzet, ele não ganha vida de jeito nenhum. Não tem nenhuma carta que dá vida pro deck. O Mono Black, em contrapartida, consegue ganhar vida. O próprio Mercador, que é a carta que faz o deck funcionar, funciona em torno disso. Então, às vezes, o cara baixa o 2-2 e o pessoal entra em desespero, porque o clock tá a favor do cara. Mas vai batendo, vai administrando o jogo e faz o Mercador e o jogo vira. Então... é uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo. Eu já fiz muito isso, o cara baixava Stormbound e olhava na mão pra ver se tinha 2 remoções, mas a grande realidade é que é uma carta que incomoda, claro, né, uma carta boa contra a gente, mas não é a melhor carta do mundo, ela não quebra o seu jogo não, então fica de boa que ela é batível. E os bounces dos 2 decks perdem um pouco de função por causa de várias criaturas com ETB do Mono Black, né? Então, exatamente. Ele não vai dar bounce no Mercador, ele não vai dar bounce no Cheater Rats, ele não vai dar bounce eventualmente nem no PX Rager. Né? Sim. Então, assim, você também tem que utilizar esse outro recurso, que ele... Sim. Normalmente ele não vai tirar esse tipo de carta, porque ele vai poder dar na criatura dele também, né? Então você vai conseguir... e fazendo ele ter que trabalhar em torno disso, né? Então, o lance dos bounces é interessante. Também tem o Gurmagengar, né? O Gurmagengar é uma carta que não quer levar bounce. Que às vezes, no início do jogo, vocês contar-se todo pra fazer ela, exila, pra ficar certinho 7 manas ali no cemitério com o que você tem no campo. O cara vai lá e dá um Vapor Snag. Aí você só vai conseguir baixar o Gurmag lá no turno 7 ou 8 de novo. Então... o Gurmag é uma carta que talvez seja considerável você tirar no sideboard, às vezes, porque se o cara joga com muito bounce, ele é uma carta bem boa de você voltar pra mão. Tá, beleza. Eu queria falar das cartas que a gente vai subir no sideboard, mas só voltando aqui no Stormbound, antes da gente ir pro sideboard, quem usa o Obliette consegue lidar melhor aí com o Stormbound, né? E tem gente que usa o Amake no side, então se o cara... sobe Stormbound, você sobe o Amake e daí você tentar utilizar essa remoção pra criatura dele, né? Às vezes não se desesperar, esperar chegar o Amake pra exilar de uma vez e não ter problema. E tem algumas pessoas que eu já vi comentando que sobe Relíquia. Aí é mais na questão de estar esperando também que o cara vai subir o Sandstorm. Daí você acaba subindo Relíquia pra quando o Stormbound bater no cemitério, você remover ele. Tem isso também, dá pra fazer. Dá pra subir Relíquia contra o Spread Delver também. Agora sim, eu não acho que seja necessário, né? Vai tirar só o Stormbound no máximo. E a outra carta que tá ótima pra levar uma fada. Então, eu não acho que vale a pena subir a Relíquia só pra tirar o Stormbound. Mas, às vezes o oponente usa 4 Stormbound, você não tem tanto removal assim. Aí talvez, aí vale a pena. Tem o Stormbound e o Sandstorm, né? Porque também, eu como jogo de Squad... eu costumo subir um Sandstorm pra lidar aí com o Gurmag ou com o Mercador. Tentar tirar mais de uma criatura por vez, né? Então, sim, você diminuir o cemitério dele atrapalha. Mas eu uso dois no side, mas eu subo só um. Não subo os dois, não. Legal. Então a gente pode falar do side-in, side-out nessa partida, né? A gente já falou algumas coisas que a gente costuma subir. Acho que Durez é uma carta que com certeza vai subir, né? É, eu costumo subir o Durez, sim. Com certeza. É um descarte ótimo pra tirar os counters. Às vezes no play, o cara mantém a mão de uma land azul e um preordain ou um ponder. Você tira o ponder ali e o cara vai ficar com... Meu Deus do céu, precisa achar o segundo terreno, senão deu ruim. Então o Coagir é uma carta ótima. Eu também uso, em forma de descarte, que não tem aqui na lista do Matheus, eu costumo usar 3 Ranch Mind. De novo, em fields de Kuldota e de Affinity não é a melhor carta do mundo. Mas num field que não tem muito desses decks aí, é uma carta sensacional. Entendi. E no caso do Mono Blue, se ele descartar um Sparigone, não é mau negócio também, né? Nossa, é ótimo. Eu tô com o meu side inside out aqui. Então eu subo o Durez, subo o Amake, né, que eu já falei. Shrivel é uma das cartas que eu subo. Eu acho que é só isso mesmo. Não sei se vocês sobem mais alguma coisa e ele. Não, acho que contra tanto o Squad quanto o Mono Blue, eu acho que é isso aí. Como o André comentou, tem o Waste Mind, né? Que é uma carta que dá pra subir. Mas eu acho que descarte é uma das melhores opções. Mesmo ela sendo de curvas mais baixas e poder ser anulada pelas fadas. Mas eu acho que se você souber o momento certo de utilizar, vai fazer uma diferença boa aí. Você comentou do Shrivel. Recentemente eu tava conversando no WhatsApp aqui com o pessoal sobre uma outra carta preta também. Não necessariamente você estaria utilizando no Mono Black, acho que pela curva ser uma curva 3, mas é uma carta interessante para o pessoal aí pesquisar e ver que algumas builds com preto é interessante, que é o Encolher de Medo, é Cower in Fear. É uma instante de custo 3, 1 e 2 pretas, que todas as criaturas que seus oponentes controlam recebem menos 1 até o final do turno. A diferença é que ela é instante, né? Diferentemente do Shrivel e Nausea, né? E etc. O fato de ser curva 3 acaba deixando ela um pouquinho pior, né? Mesmo sendo instante, mas é uma carta interessante aí que, eventualmente, se alguém quiser testar, vai ser bem útil. Eu utilizo ela no Mystical Teaches, né? Que é um outro deck aí, mas que eu acho que é interessante o fato dela ser instante e poder matar as fadas no passe aí ou em algum momento que o oponente fique tapado. Por exemplo, ele tem 2 manas, dá um snap. Você vai dar uma carta dessa e consegue remover mais criaturas aí, né? Então acho que são situações desse tipo que às vezes fazem você ter um side mais eficiente contra alguns decks aí também. O que eu não comentei, mas eu subo também. Eu geralmente subo o Rato da Cripta que tá no side e boto pra dentro. Contra Mono Blue, contra Scourge Delver, não. Porque o Mono Blue, se não anula o rato no turno 3, no turno 4 você consegue estourar e matar as criaturas do cara. Agora, o que é muito comum você fazer no Scourge Delver é faz o rato na 3 e o cara dá um raio ou um Scourge qualquer e mata o rato, sabe? Então, contra Mono Blue eu subo o rato, contra Scourge não. E tem uma carta que o Matheus usa no side, mas que eu não uso, mas se usasse eu subiria, que é o Okiba Gang Shinobi. É aquele rato com ninjutsu, que é pra fazer o cara de Scred sentir a dor do ninjutsu de verdade, né? Porque ele compra uma carta com ninja, a gente faz ele descartar 2, assim, porque aqui o negócio é vingança. Então, é uma carta que tem que tomar cuidado, porque se você vai tirar o rato chiador, você tem um alvo a menos pro Okiba Gang Shinobi poder dar ninjutsu, né? Então, toma cuidado com isso. Mas, de resto, a carta é ótima. Contra controls no geral, fazer o cara descartar é muito bom, né? E ele não tem como anular o ninjutsu, né? Que é muito legal também. Bacana. Uma carta que eu tava jogando recentemente aí no mall e entraram contra o Scred é o Divest, aquela carta nova. Daí, no caso, o cara entrou com ele no turno 1 e tirou um ninja meu. Eu tava com uma fada e um ninja. Nesse caso, foi bom. É uma carta que ainda o pessoal tá testando, né? Pra quem não sabe, o Divest é uma mana preta, é um feitiço, né? Você olha a mão do cara e escolhe uma criatura ou um artefato. Aí, no caso, ele subiu contra o Scred. Não sei se vocês já chegaram a testar. Não testei ainda, mas quero testar. Em fields de Affinity e Kuldota, a carta é muito boa. Eu acho que é uma carta boa, realmente, pra teste. Eu acho que ela você precisa saber escolher melhor o momento. Porque, por exemplo, Durez... Em boa parte das metas que você sobe Durez, você sai com Durez na mão, mana Durez. Normalmente é isso que você vai fazer, é isso que você vai querer fazer para tirar o início do jogo do seu oponente, né? Tanto com o Squad quanto com o Mono Blue. Então, às vezes, eu acho que o mais importante é saber escolher o momento. E Divest me parece que é uma carta que vocês têm que utilizar ela do turno 4 para frente, por exemplo. Que ele já comprou algumas cartas e você consegue pensar. Então, eu acho que talvez contra Mono Blue e contra Squad, eu não vejo que seja realmente uma boa opção aí pro Mono Black. Beleza. O André comentou que ele pode tirar o Chitrin Hats, né? Outra carta que tem que sair também, que eu sempre tiro, é o Thorn of Black Rose, porque como o cara tem criaturas voadoras, é fato que a gente pode perder o Monarca, não é interessante, né? E além dele ser um pouco lento, né? E nessa também eu tiro alguns Chainers, que eu acho que não é muito efetivo contra o deck, e Signing Blood, às vezes eu tiro um também, mas é opcional, não precisa sair o Signing Blood. Quando se usa Tendrils, tira Tendrils, eu acho, né? Eu costumo tirar, pelo menos quando eu jogava com Tendrils. Eu acho que Peso Morto é uma carta interessante, os de segurar também, não tem muito o que tirar, não. Tira os ratos, né, os quatro. Tira os dois Thorn, aí já dão seis cartas. Você pode tirar um ou dois Chainers, ou Veredito, no caso, né? Eu acho que o Chainer, como o Mono Blue geralmente não coloca Hate de Cemitério, eu prefiro talvez tirar o Veredito de Get ao invés do Chainers. Vítima da Noite é uma carta boa pra lidar contra os Spargolems e tal, contra as criaturas maiores. Então eu acho que é bem tranquilo, dá pra tirar umas 7, 8 cartas, colocar umas 7, 8 cartas também no side. O match já é bom no main deck já, e no side fica melhor ainda, porque a gente tem bastante coisa pra colocar e o cara tem pouca coisa pra colocar contra a gente. Acho que Peso Morto talvez dessas cartas é uma opção que é tirável. Depende muito do que você tem do side, mas eu acho que se você precisar tirar uma das cartas, acho que o Veredito e o Peso Morto são as tiráveis, né? Eu acho que com certeza. O fato do cara poder escolher, né, no caso o Veredito e o Peso Morto, por não conseguir por você utilizar no seu turno e eventualmente você tomar uma fada e acabar atrapalhando muito o seu jogo, então acho que torna essas duas cartas aí tiráveis. Claro que vai depender do quantas cartas você tá subindo aí do seu site. Vamos falar de Boros então, galera? Como é que é essa partida aí? Eu particularmente acho ruim pro Mono Black. Acho que eu comentei antes, né? Contra o Boros mesmo, com o Dota, que tem os Kuldota Rebirth e o Ikor Wellspring, eu acho que até tem chance. Com base nas minhas experiências, dá pra ganhar. Ainda não é bom, mas dá pra ganhar. Agora, contra o Boros Monarca, eu acho bem difícil. Eu já joguei bastante de Mono Black contra o Monarca, já joguei bastante de Monarca contra o Mono Black. E, assim, é bem complicado jogar contra o Monarca, porque o cara tira muito valor. Você não aplica pressão rápido o suficiente pro cara ter que pensar muito nas jogadas que ele vai fazer, do tipo, meu Deus, eu não posso fazer um prisma aqui, porque no próximo turno eu vou apanhar muito. Não, você tá fazendo bicho a partir do turno 3, sabe? Então, o cara tem muita remoção, os Galvanic Blasts e os Bolts matam o que ele precisar. Aí quando você faz um Gourmet Gangler, ele fica feliz, o cara dá um Journey, um Oblivion Ring. Então, eu particularmente acho bem difícil, o cara ganha vida demais pra você tentar drenar ele no mercador. No sideboard fica ainda melhor pro cara, não sei, não tem muita coisa que colocar. O cara pode colocar Standard Bearer pra manter o Palace Sentinel dele vivo. Você pode colocar os seus Monarcas pra tentar brigar com ele. Só que ele tem 8 bichos voadores no main deck, mais o Battle Screech. Então, eu particularmente acho uma match bem difícil. Não é enganhável, mas é tipo uns 70-30 pro Kuldota, na minha opinião. Uhum. Você tem essa sensação também ali, que o cara do Boros joga meio que confortável ali, assim? Eu sempre joguei muito mais de Boros do que de Mono Black, né? Então, eu tenho uma visão de que, pelo menos em algumas listas do Mono Black, a partida não é tão simples assim, né, pro Boros. Eu concordo com o André que se você deixar o Boros dominar o board ali com duas, três criaturas, logo entra o Monarca, realmente vai ficar impossível de você conseguir administrar. Mas acho que o ponto ali são aqueles 3-4 primeiros turnos que eventualmente ele vai Prisma, Glinthawk, Prisma, Core. Nesse momento, esses 4 turnos aí, é onde você provavelmente vai ganhar o jogo. Por quê? Se ele baixar o Glinthawk, ele baixou um Prisma no turno 2. Turno 3 ele vai Glinthawk, você vai, pum, mata o Glinthawk. Beleza. Turno 4 ele vai Core, pum, você vai e mata o Core. Você diminuiu muito a chance dele conseguir avançar no jogo, porque ele vai dar draw? Vai, ele vai acabar comprando outro Prisma, ele vai comprar outro Vial, realmente ele vai estar comprando. Só que aí, a partir daquele momento, você tirou a agressividade dele das criaturas voadoras. E aí você, por exemplo, pode baixar o seu Monarca e ficar tranquilo, porque se eventualmente ele baixar o Monarca dele, você pode bater com o seu e o seu TDF Touch, então já faz uma troca no combate. Claro, você não tem criaturas voadoras, mas logo você entra com um Crypt Rats, depois você entra com um Mercador, o Cheater Rats acaba atrapalhando os draws dele também, apesar de não ser uma carta muito eficiente, né? Porque o Boros acaba comprando muita carta. Então, assim, eu acho que o que faz diferença é a quantidade de removos que seu deck vai ter. Então, se você souber utilizar isso de uma forma ponderada e eficiente, você vai tirar muito proveito disso aí. Eu acho que nessa match, o Crypt Rats e a Pestilência são muito ruins pro Boros. Então, elas fazem muita diferença. As poucas vezes que eu perdi do Mono Black, eu perdi por causa dessas cartas. E recentemente, poucas pessoas aqui no Field da região têm Boros, né? Mas todas as partidas que eu fiz de Mono Black contra Boros, partidas não, todas as matches que eu fiz, eu ganhei. Não deve ter sido muito, deve ter sido umas 4 ou 5, mas eu acho que normalmente quem ganhou foi as remoções nos turnos iniciais e Crypt Rats e Pestilence. E aí depois entra no normal aí do Mono Black. Então eu acho que realmente é uma partida complicada se você, a partir dali do turno 4 ou 5, você deixar o Boros começar a ganhar valor. Baixar os passarinhos, né, com o Battle Squish, fazer muito bounce com os Core, com os Midhawk e os Burn, como o André falou, né? Se o oponente também souber utilizar os Burns dele no começo aí, ou eventualmente até ficar batendo um pouco no combate ali e dar burn no oponente também, ganha alguns jogos, né? Faz muita diferença em alguns jogos difíceis ou um pouquinho mais longos. Mas eu acho que é uma match bem interessante que ainda não teve e não sabe a emoção que é esse jogo aí. Eu tenho uma sensação, né, que onde tem Monarca tem perigo. Isso é verdade. É a mesma sensação que eu tenho na Mirror. É uma sensação de roleta russa, sabe? Quem deixar o Monarca ali por mais tempo vai ganhar. Então, às vezes o cara baixou no momento certo, comprou duas cartas por turno, fica muito difícil de voltar pro jogo. Ao mesmo tempo que se ele abaixar na hora errada, você consegue tomar o Monarca dele e complica a vida dele. Então, é um jogo assim mesmo de roleta russa mesmo, né? Quem ficar com o Monarca ali e conseguir garantir o Monarca, tem muita vantagem na match. Eu não sei se o André vai querer falar alguma coisa sobre o que ele falou aí. Não, é isso mesmo. É que eu particularmente acho que às vezes não adianta matar as duas criaturas voadoras iniciais, porque você não aplica pressão suficiente a ponto do cara não ter tempo de voltar. Às vezes nesse Prisma ele compra mais um, mais dois bichos, ou compra um Battle Screech que coloca dois Champ Block, e ele simplesmente pode optar por matar suas criaturas com Bolt e com Galvanic Blast, e aí depois ele pode voltar, né, da estaca zero em que o campo tá limpo, pra ele não se preocupar. Eu continuo achando que é bem, bem mais fácil pro Monarca. Eu também, jogando de Monarca, não perco pra Mono Black. E jogando de Mono Black é bem raro eu conseguir ganhar contra o Monarca. Não sei, eu posso estar jogando errado, né? Pode acontecer isso. Mas eu acho que é bem mais forte pro Monarca. Você pode montar uma lista com 4 Thorn of the Black Rose de main deck. E aí, talvez, aí fica um pouco mais fácil, né? Mas pelo fato de as cartas do Monarca se ciclarem, né? Você faz metade das cartas do Boros, ela coloca, ela se cicla, né? Ela dá outra cópia dela mesma. Então, o Mono Black, às vezes, não é assim. Às vezes, você compra uma carta com o Rager, às vezes, você até coloca a carta da mão do cara no topo, com o rato, mas, no geral, as cartas, elas são bem straightforward, né? Você faz um Disfigure, uma por uma. Você faz uma Vítima da Noite, uma por uma. As mágicas, mesmo, é quase tudo uma por uma, né? Tirando o Chainer's Edict, às vezes, que consegue fazer dois por um, que nesse match não é tão interessante, porque o cara tem um monte de coisa que coloca ficha em campo, então, às vezes, você tira uma ficha de Battle Screech pagando 7 mana do Chainer, sabe? Não é tão interessante. A Combat Witch é uma carta forte nesse deck, né? Nessa match, porque consegue limpar as fichas tudo. Mas, enfim, acho que não é inganhável pro Mono Black, mas é bem difícil. Da mesma forma que o Eli falou ali de colocar o Monarca e segurar as criaturas do cara depois, ele também pode roubar o Monarca e matar suas criaturas depois, porque ele tem muita remoção também, né? Então é. Exatamente. É complicado. Beleza, é side in, side out. Vocês têm alguma coisa que com certeza sai e com certeza entra? Com certeza sai é difícil. Eu acho que dá pra tirar os Chainers ou outro Edito. Agora, é que esse é um match bem complicado mesmo, na minha opinião. O que sai, o que entra com certeza, se você tiver, dependendo da lista de boros, né, a maioria delas usa bastante Bounce Land, né, aquelas que voltam terreno pra mão. E aí, nesse caso, destruição de terreno, se você tiver no play, é muito forte. Que você pode fazer turno 1 do Rest, por exemplo, você pode colocar se você quiser, pra parar os prismas, os artefatos e tal. E aí, turno 2, você pode fazer uma bruxa, por exemplo. Turno 3, o cara fez uma Bounce Land na 2, você dá uma Areza asfixiante e o cara perde 2 terrenos por 1, digamos assim, né? Então atrasa bastante ele. Acho bem forte. Pra galera que usa o Divest no sideboard, é ótimo também, né? Se não me engano, o Divest pega até terreno, se não tô enganado. É que ele pega artefato, né? Criatura ou artefato. É, então, ele pode pegar o terreno artefato do cara. Então é sensacional. Então dá pra pegar um prisma, que às vezes o cara vem com a base de mana meio zoada, tipo, só mana branca, um monte de mágica vermelha e um prisma, e ele depende do prisma. Então, enfim, eu acho que o side out é meio difícil, você tem que tirar as remoções que não valem tanto a pena. Eu não sou muito fã de tirar as cartas que compram cartas, porque é a sua forma de tentar bater de frente com o valor que o monarca gera, né? Se você tiver mais monarcas no sideboard, coloca pra dentro com certeza. Tá. Eu acho que é isso. Subir monarca, subir ou Distress ou Divest, né? Depende do que usa aí. Eu acho que o Ranchmide não vale a pena. E dependendo da lista do cara, vale a pena subir Hate de cemitério. É, pra tirar o flashback do Battle Squish, o flashback do Prismatic Strength também, eventualmente é uma. O Hate de cemitério aí também pode dar uma ajudada nisso aí, né? Sim. Tem versão que usa o Sans Enlistment. Se ele usar aquela carta preta que o pessoal tá usando, Ripping the Graves, eu acho que é uma boa também você subir. Né? Bastante gente tá usando Ripping the Graves. Então você remove, depois o cara volta tudo. Então é uma boa aí. Só pra fechar, é o Cheating Rats. Eu acho que é uma outra carta que você pode pensar. Ah, mesmo sendo uma criatura e que teoricamente tira um pouco da vantagem do Boros, eu acho que ele gera tanta vantagem no deck dele que eu não sei se a que ponto Cheater Rats é bom. Ao contrário de como o André falou, que não tirar cartas que dão card advantage pra você, acho que realmente não vale a pena tirar, como Siren Blood, como Pre-Action Rager. Eu acho que o Cheater Rats é uma carta que é possível de você tirar. Já fiz alguns testes tirando ela, né? Porque o cara voltar uma carta pro topo dificilmente faz diferença, porque depois ele vai baixar um prisma, vai comprar outra carta de novo e realmente não vai fazer tanta diferença. Então acho que Cheating Rats é uma carta tirável aí nesse match também. É, eu concordo, dá pra tirar sim. Trocando aqui de deck, a gente vai falar um pouco do Stomp, que subiu um pouco agora no meta, né? E é uma partida... Não sei como é que é essa partida, nunca joguei. Conta aí pra gente. Bom, vou dar minha opinião aqui, ela é meio controversa. O Guma, por exemplo, discorda muito de mim. Eu acho que é positiva pro Mono Black. Eu acho que é 55-45 pro Mono Black. A grande questão é que o Stomp, acho que não por culpa do Mono Black, mas ele tá se moldando e tá começando a ficar cada vez mais difícil pra gente ganhar. O Stomp não costumava usar o Elephant Guide há um tempo atrás, e ele é uma carta que, dependendo de como o oponente usar, ela vai ser ou muito boa ou muito ruim. Porque se o cara fizer o Elephant Guide e resolver, aí vai ter problema. Porque não é que nem o Stormbound Guide que você vai tá tomando 2 de dano por turno, não. Ele vai botar o Elephant Guide num bicho 2-2, por exemplo, é 5 de dano, cara. Então, você tem que lidar com ele rápido. E quando você lida, ele ainda caga outro bicho 3-3 pra você ter que lidar também. Que troca muito bem com seus bichos 2-2. Então, ele é uma carta muito forte contra a gente. Em contrapartida, se o cara fizer no momento errado, você consegue responder com uma remoção, por exemplo, e é a famosa 2x1, né? Por isso encantamento às vezes não é tão bom, porque você vai encantar a coisa, em resposta o cara mata e perde 2 cartas. Então, O Elefante Guide e o River Boa, que é uma carta que o pessoal tá usando mais. Eu acredito que estão usando mais por culpa do Scratch Delver estar no topo, né? Tem muita ilha. Mas ele acaba sendo muito bom contra o Mono Black também, porque ele consegue se regenerar. Então, eu acho que o match era há pouco tempo atrás positivo pro Mono Black, mas com o passar do tempo, essas cartas estão fazendo com que o Stomp tenha mais vantagem. Então, hoje eu acho que ele é igual ou talvez até um pouco favorável pro Stomp. A gente até comentou no podcast que a gente fez sobre o Stomp, né? Sobre a estratégia do Stomp aí contra o Mono Black. E uma das estratégias realmente dependia muito do Young Wolf e das fichas também da criaturinha lá que coloca uma fichinha, né? É o Nest Invader. Isso, e tentar colocar um Elephant Guide ali na Silhana, que daí se você tem as criaturas de backup ali vai ficar difícil do Mono Black lidar. É, quase impossível. Se você tiver uma ou duas criaturas para sacrificar para os éditos e colocar um Elephant Guide na Silhana, é quase impossível de ganhar, é muito difícil mesmo. Acho que algumas cartas que a gente comentou no análise dos outros decks, aí, como por exemplo Crypt Rats e Pestilence, são cartas que podem fazer diferença nesse jogo, né? Por você poder conseguir remover mais de uma criatura, né? Com uma mágica só, além de você conseguir remover as criaturas que vão ter problema com relação ao alvo, que é o caso da Silhana, né? E, então, eu acho que é uma match realmente difícil. Eu concordo com você, André. Eu acho que a match é ligeiramente favorável ao Mono Black, porque o Stomp tem mais problemas, principalmente no começo de jogo, porque ele pode ter problemas com mana. Então, você, por exemplo, remover a Quirion Ranger, né? Quirion Ranger vai atrapalhar bastante o jogo. Às vezes parece que não, mas ali dois ou três turnos que você fica sem comprar uma floresta vai fazer uma diferença enorme. Então, nossa, com certeza. Você vai ficar limitado a estar fazendo uma criatura por turno e eventualmente uma criatura e só uma proteção, ou uma criatura sem proteção nenhuma, no máximo um Mutagenic Growth. Então os seus éditos vão brilhar aí, né? Porque não vai adiantar nada algumas proteções que o cara vai poder dar. Então, e ainda mais que as listas praticamente não utilizam mais Young Wolf, né, que é uma carta que atrapalha bastante o Mono Black. Então acho que esse começo de jogo faz uma diferença grande pro Mono Black aí. E a gente sabe que aí no mid pro late game, se o Stomp ainda tiver com esperança de ganhar alguma coisa, fica impossível de sobreviver aí, né? Uma dica, aproveitando que tu comentou do Quirion Ranger, uma dica para quem joga de Mono Black. Às vezes o cara faz Floresta, Quirion Ranger no turno 1 e você tem um Disfigure ou um Peso Morto pra usar e acaba não usando. Porque pensa, pô, um /1 só, tem criaturas maiores pra matar. Não, cara, mata o Quirion Ranger, porque da mesma forma que é comum o cara de Mono Blue manter mão de uma Land Azul e um Preordain, um Ponder, um Brainstorm, é muito comum o cara de Stomp manter a mão de uma Floresta e uma Quirion Ranger, porque daí no turno 2 ele gera mana, desvira a criatura, né, volta o terreno pra mão, faz o terreno, vira, e aí é Burning Tree, Nest Invader, e o cara, aí é um Storm, né? Então, aí acabou, né? Aí acabou, aí não tem como voltar. Então mata o Quirion Ranger, porque ele não causa muita pressão do ponto de vista agressivo do deck, mas ele gera uma vantagem em mana que é muito forte. Então, e também tem umas listas de Stomp que usam aquela carta com Landfall, que dá +4/+4, então o Quirion Ranger também garante o Landfall sempre. Então, eu sugiro, pelo menos minha opinião, mata o Quirion Ranger no turno 1 se puder. É que o Quirion Ranger no Stomp ele é um pouco diferente do Elfos, né? No Elfos eu acho que não compensa muito você matar, porque o cara vai baixar outra criatura que gera terreno depois, né? Exatamente. Eu prefiro matar o bicho que dá +X/+X, o bicho que ganha vida, e beleza. Porque o Quirion Ranger é só mais um Elfo de Lonoor em meio a outros 20 que tem no deck, né? Agora, no Stomp, ele tem a função só de conseguir garantir esse land drop fictício, digamos assim. Então, eu acho que vale a pena matar. Bolt in the Bird, né? Mas exatamente, é Disfigure the Ranger, né? Tipo isso. Exatamente. Bom, é isso, galera. O podcast tá chegando ao fim aí. O bate-papo foi bem gostoso aí com o André. E André, o Mono Black vai continuar sendo seu deck favorito mesmo, né? Vai continuar, cara. Eu gosto muito do deck, eu entendo as fraquezas dele, sei que ele não tá entre os decks mais fortes do formato, Mas eu acho que o Pauper é um formato que, se você pegar um deck bom e dominar esse deck, você consegue resultados melhores do que se você pegar um Tier 1 e não saber muito bem o que tá fazendo. Então, eu com o Mono Black já tive resultados bem legais, já ganhei alguns torneios, fui bem no último Power Pauper do GP, acho que fiz top 16, se não me engano. Então, com o Mono Black, que é um deck que não tá entre os Tier 1 ou 2 do formato. Então, eu acho muito legal isso. Pega um deck, domina ele, testa cartas diferentes e melhora como você puder, sabe? Deixa o deck com a sua cara. O Pauper é um formato que te permite um pouco inventar e mudar um pouco as listas e colocar cartas que você gosta. Então, o Mono Black é o deck que mais me agrada jogar, mesmo sabendo que ele não é o deck dos decks. Beleza. Eu costumo falar aqui o preço pra galera do deck, né? Pra ver se vale a pena montar. Ele é um deck muito barato no mall, né? Aqui eu tô com uma lista que fez 5-0 e online ele custa 11.2 ticks, então bem barato mesmo. Agora, no papel ele custa 57 ticks, aí tendo em conta que ele usa o Obliette também, né? No papel, se você cortar o Chainer's Edict e o Obliette, o deck é quase de graça, é muito barato. Mas é aquela coisa, o Obliette não é necessariamente essencial pro deck, tem listas que não usam o Obliette. Então, eu tô olhando aqui uma lista que fez 5-0 no Magic Online também, e ele não tá usando Obliette, então não é necessariamente obrigatório, mas ainda assim é forte. Mas eu acho que vale a pena assim, até porque a carta, uma das cartas caras do deck, que é o Chainer's Edict, pra galera do Pauper, geralmente a gente monta mais de um deck, né, porque o formato é mais acessível como Modern, né, do que o Modern, Standard ou Legacy. Então o Chainer's Edict é uma carta que você vai precisar se for jogar de UB ou de, sei lá, de BR, por exemplo. Então, não é uma carta que é uma carta que vai sobrar para outros decks. Então, vale a pena. Então, fica aí a dica, né? Eu também recomendo que montem um deck. Eu mesmo demorei para montar o deck. Eu só fui montar ele depois do Monarca. E me apaixonei pelo deck. Um deck que eu gosto muito de pilotar. Pilotei bastante o UB, mas o Mono Black, confesso que eu gostei muito mais. Porque é um deck realmente muito da hora, assim. Então, eu recomendo mesmo. E agradeço muito aí a participação do André, que depois desse tempo aí para falar com a gente. Aproveito também já para agradecer o trabalho que você tem feito pela comunidade do Pauper, né? Você sempre divulgando bastante formato aí, acompanho seu trabalho faz tempo já, e muita coisa que eu sei hoje do Pauper foi eu aprendi no seu canal, então fica mesmo que legal. Um agradecimento aí, cara. Não, eu que agradeço pelo convite, eu fico feliz que o pessoal esteja produzindo mais sobre o formato também, eu parabenizo vocês pela iniciativa de terem feito o podcast focado no formato, que é o meu formato favorito, e eu acho sim que merece mais divulgação, digamos assim. Vocês fazem um trabalho muito legal também, sou fã de vocês, inclusive, já ouvi os outros podcasts, é muito bom o trabalho que vocês fazem, e eu agradeço de novo aí o convite, quando quiserem gravar sobre algum outro assunto, é só chamar que a gente tá aí. Espero que é o nosso, a gente possa ter conseguido ajudar o pessoal aí com relação ao Mono Black, né? Pra quem tiver alguma dúvida aí, manda pra gente aí, que a gente, se algum deck a gente não conseguiu falar, a gente vai, durante a semana aí, após o lançamento, a gente pode ir conversando e tirando alguma dúvida, dando alguma ideia aí. Em segundo lugar, agradecer novamente ao André aí. Eu acho que aquele momentinho fã também, acho que todo mundo que joga Pauper aqui no Brasil, em algum momento da carreira de Magic aí, ouviu alguma coisa do André, né? Eu acho que não só o que ele fez pelo formato, mas o que ele faz pela produção de conteúdo no Brasil foi e é de extrema importância. Eu acho que o nosso trabalho hoje, né, o nosso projeto surgiu também com influência dele, né? Eu acho que é inegável dizer o quanto ele influenciou essa questão de Magic no Brasil. Então, como jogador, eu agradeço, como produtor mais ainda, que essa oportunidade vai aparecendo, essas ideias vão aparecendo graças ao sucesso de outras pessoas, e espero que um dia a gente consiga também atingir um público legal aí e manter esse formato ativo e crescendo aí como tem sido. Então, André, muito obrigado pela presença novamente e que pelo, isso, eu vou chorar aqui, eu vou cair em lágrimas. Valeu mesmo pelas palavras e pelo que você fez pelo Magic no Brasil aí, cara, valeu mesmo. Muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo.